Você pode se colocar de pé no seu lugar e vamos adorar a Jesus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, fala com ela que bom que você veio. Glória a Jesus. Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Se você crê que Ele está aqui no meio de nós, você pode levantar as suas mãos e aplaudir o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte, mais forte que você puder. E vamos adorar a Jesus com toda a nossa alegria. Aleluia. Senhor, Tu és bom. Hallelujah. Não há outro como és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é. o Criador veio a nós de um jeito natural. E a canção cantada pelos anjos ainda posso ouvir. Cante comigo. Esse nome é o nome de Jesus. do céu para buscar-nos. Veio por me resgatar. O maior que o meu pecado. Nada. Mestre, mestre, nada tenho falta. De nada tenho falta. Tu és mestre. Tenho falta quando estou abatido, quando estou em perigo. De nada tenho falta, de nada tenho falta. Falta, quando estou abatido. venha reinar nos corações. Teu é o reino de Oh, When Jesus was, Jesus was. When my Jesus was. There was my season. La la la la la la la la la la la la la. Abençoe.